Já tentei buscar nas lembranças que o tempo levou. Teu sorriso, teu olhar são pedaços do que já passou. E eu fiquei aqui esperando que não volta mais. Teu perfume no ar é só sombra do que a gente foi. O destino quis mudar, separou nossos sonhos, nós dois. E hoje eu sei, amor, nem tudo que se perde se refaz. E a vida ensina, deixa cicatriz, mas também abre portas pra ser feliz. O que ficou no passado ficou, não tem volta, não tem mais nós dois. É lição que o tempo deixou pra lembrar, a vida segue depois. O que ficou no passado ficou, só saudade pra me acompanhar. Mas meu peito aprendeu, se curou. O que é pra ser, o tempo vai guardar. Não me arrependo de ter te amado. Cada riso, cada pranto foi real. Mas hoje eu caminho do outro lado, deixando pra trás o que foi tão vital. O que ficou no passado ficou, não tem volta, não tem mais nós dois. É lição que o tempo deixou pra lembrar, a vida segue depois. O que ficou no passado ficou, só saudade pra me acompanhar. Mas meu peito aprendeu, se curou. O que é pra ser, o tempo vai guardar. Não me arrependo de ter te amado. Cada riso, cada pranto foi real. Mas hoje eu caminho do outro lado, deixando pra trás o que foi tão vital.